fazer isso não. Quando eu não rio, quando eu fico quieto, ele para o bagulho. Eu tinha pensado em uma piada, só que era engraçada só na minha cabeça. Então aí eu desisti no meio. Então vamos. Qual que era a piada? Só pra saber. Eu ia tentar fazer alguma coisa meio arquivo X, mas não deu muito certo. Nossa, bota a música do Arquivo X na. Não, isso eu com certeza vou fazer. Vai ser a trilha sonora, vai ser essa música em looping. Eu chego assim e falo: Firecast tem 8 letras, assim como Satanás vive. Coincidência ou manipulação global? Fala, galera do Firecast! Vocês estão preparados com os seus chapéus de alumínio para não receber sinais dos alienígenas? Porque o Firecast está aqui hoje mais incendiário do que nunca para falar sobre teorias da conspiração. Meu nome é Eduardo Hitler, fez o 11 de setembro Cavalcante, e eu estou aqui com o Nicolas Dragon Ball Evolution, é o plano dos gnomos de Zurique para ativar a célula da Zeta do Céu, para fazer lagartixas arcanjo. Como você está hoje, cara? Eu tô ótimo, cara. Eu tô com um sobrenome gigantesco hoje, meu Deus. É, isso aí. A sua alcunha é muito grande. Sim. É. E também estou aqui com o João. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Boneker, como você está, cara? E aí, Edu, beleza? Queria só deixar aqui claro pra galera que o que a gente vai falar aqui hoje é muito sério. Muito bem. E por fim, por último e não menos importante, coincidência? Eu diria que não. Estou aqui com o Richard, mais conhecido como O Homem Nunca Pousou na Lua, só um curta dirigido por David Lynch enquanto estava chapado com benzina. Nota que ele voltou no tempo com John Titor para enviar o curto passado do governo do Zewa. Gob, como você está hoje, cara? Caralho, por que eu fui o último, meu? Falta de respeito, velho. Eu tô, mano, deliciosamente bem. Eu não fiz a pauta, cara. Quem fez foi esse. Foi esse cara com uma arma atrás de mim que falou pra eu colocar nessa ordem. Ah, ok, eu relevo isso aí. Se vocês virem no final do vídeo, vocês podem ver que eu grito help bem baixinho. Nossa. Contrário, tá ligado? Mas enfim, nós estamos aqui para falar sobre ser sequestrado pelo ISIS. Antes da gente voltar com esse tema muito polêmico, vamos para os recadalhos. Fala galera do Firecast, aqui quem tá falando é o Boris, e agora a gente vai passar alguns recados para vocês. O primeiro recado é que a gente ficou sabendo que tem 26 pessoas escutando o nosso podcast, e isso tá deixando a gente extremamente feliz por saber que existem pessoas que gostam do que a gente faz, ou não gostam, só tão rindo, mas mesmo assim tão escutando, isso é muito legal. E a gente queria pedir realmente pra vocês, mandem e-mails, pode ser e-mail xingando, pode ser e-mail falando bem, pode ser qualquer tipo de e-mail, mas mandem, porque isso ajuda a gente a saber o que vocês querem e ajuda o programa a melhorar. E o segundo recadinho, rapidão, é falar que a partir de agora, a gente vai tentar manter os podcasts semanalmente, porque a gente tá meio ocupado, mas a gente tá tentando ao máximo fazer isso por vocês, porque é pra vocês que a gente faz isso. Então é isso, galera. Primeiro recado, mandem e-mails. E o muito importante, o e-mail é ofirecast@gmail.com. Para os que não pegaram, ofirecast@gmail.com. E o segundo recado é que vai ter programa semanalmente. Muito obrigado, gente. E agora, vamos curtir o podcast. Eu sinto que tem uma sonda anal vindo pegar todo mundo aqui. Voltamos com o Firecast. Cartman manja essas fitas aí, Cartman manja essas fitas. Um anal pobre está vindo, você não pode ver. Mas hoje vamos falar sobre teorias da conspiração, cara. O que dizer dessas teorias dessas teorias da conspiração que eu mal conheço, mas já considero pacas. Hoje quem vai falar sobre a gente o que é o tema, já que quem falou muito foi o ontem que eu digo foi o último episódio, tá? Porque ontem realmente não foi quando lançou o episódio. Foi o Boris que falou, então quem vai falar hoje vai ser o meu querido João. Ei. Me explique, João, o que são teorias da conspiração, cara? Que porra é essa, velho? Agora você coloca a música porque você... Então, é muito simples. Nesse nosso mundo louco de hoje, onde Donald Trump pode chegar à presidência, tudo é possível. E, meu filho, nossa, cara, a gente tá aqui há tanto tempo e a gente já tem mil e uma histórias a respeito de mil e um assuntos, mas todo mundo aqui se lembra, por exemplo, eu não vou falar nenhum exemplo ainda, porque temos todo um podcast à frente, claro, mas todo mundo aqui se lembra de um negócio chamado 11 de setembro, e todo mundo sabe que em volta disso existe mais do que o olho pode ver. E é aí que a gente entra, rapaz. Onde nós não estamos enxergando? Dentre diversos assuntos no nosso dia a dia, o que é verdade, o que não é, estamos sendo observados, estamos sendo manipulados. Aí, ó, tem uma conspiração aí no meio, cara. Acho que o João é conspiracionista, tá ligado? Ah, cara, é isso aí. Isso ninguém sabe, mas é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Muito obrigado. Muito bem. João aqui foi muito filosófico. Eu diria que ele é o Kierkegaard do Firecast. Não, mentira, não é, porque não tem nada a ver o que ele acabou de falar com o Kierkegaard. Então vamos falar sobre essas teorias que, claro, cara, todo mundo conhece. Tipo, quem nunca recebeu uma corrente? Tipo, essa é muito famosa. Principalmente em época de Copa, cara. Quando você recebe uma corrente dizendo: ah, você sabia que o Brasil perdeu porque ele vendeu, eles foram vendidos, e aí eles perderam por causa disso, não porque eles não estão jogando direito, porque são uns bosta. Quem nunca recebeu essa porra, cara? Que atire a primeira pedra, ou melhor, que atire a primeira pirâmide com o olho. Então, galerinha, quando a gente fala de teorias da conspiração, o que me vem à cabeça, tipo, é uma ponte que conecta e aí de repente vem um avião e derruba ela. É o famoso 11 de setembro, que todo mundo sabe onde esteve no 11 de setembro. Alguns estavam em uma dimensão paralela vendo Digimon na Globo, e outros estavam vendo Dragon Ball no mesmo canal na mesma hora. Então eu nunca sei quem que tá certo. Eu não lembro porque eu sou muito desmemoriado. Eu tava vendo Dragon Ball. Eu tava vendo Digimon. Eu não lembro o que eu tava vendo, acho que era Bambu Luau, alguma porra assim. E enfim, cara, tipo assim, factum est que vários aviões, altos aviões, bateram nas torres, explodiram, mataram um monte de gente, e teve gente que falou que foi tudo forjado, que implantaram bombas nas estruturas para fazer com que os prédios implodissem, porque segundo os conspiracionistas, não é possível que um prédio caia daquele jeito após um avião ser atirado contra ele. Aí eu me pergunto, como é que eles sabem que isso não acontece quando um avião bate numa torre? Eles já fizeram isso também? Não entendi essa porra. E aí tem vários filmes, vários vídeos, vários artigos que explicam tintim por tintim do porquê que o Bush fez o 11 de setembro, porque ele queria se reeleger, e aí ele inventou aquela porra toda de guerra do Iraque, aí agora tá um saco tirar visto por causa de bomba, você não pode nem fazer piada de bomba em aeroporto, senão você é preso. Acho que o Boris pode falar melhor, porque ele já fez isso, né, Boris? É, um pouquinho, mas foi sem querer, cara. Eu, tipo, fui fazer uma piada de bomba, daí meus pais me orientaram a não, mas ninguém escutou, então foi suave. Mas, voltando ao tema, que não tem nada a ver com eu fazer piada, é tipo, cara, eu acho que o pessoal conspiracionista, tudo mais, eles tentam, assim, achar motivo pro que não tem, sabe? É, velho. Tipo, cara, foi uma tragédia dois aviões entrarem em território americano e destruir duas torres? Três, no caso. Coitado do Saruman. 3 e 3. Torre 1, torre 2 e torre 7. Vai procurar. Eita! Então, pra ele calar a boca que eu já tô puto já. Pode crer, pode crer. Bosta. Deve ser a torre 7, hein? Então. Daí, aí que tá, tipo assim, por mais que os conspiracionistas sejam conspiracionistas, tem algumas coisas que realmente não batem, saca? Tipo, o prédio caiu inteiro. Pela engenharia, arquitetura e os caras que falaram certinho, não deveria cair do jeito que caiu. E a Torre 7 estava muito longe dos dois ataques e mesmo assim caiu também. Então, não sei se foi o Bush, mas tem mais do que o pessoal fala aí e eu acho que é isso. Pô, os caras podem ter simplesmente se precavido e colocado umas bombas antes de meter a porra na moral, velho. Também, também. Porra, tipo. É, pode ser isso também, né? Não, assim, eu não tá acho. Achando que árabe é burro? Árabe não é burro, tio. Não, árabe não é burro. Eu só tô falando, tipo assim, tem mais coisa do que só um avião batendo, sabe? Tudo bem, você tem fala... dois aviões batendo. É, então, dois jumbos. É assim, beleza, o bagulho é grande, realmente, tal, mas... Só pra constar, não era um jumbo não, era um 747, tá? Tá bom, cara, é um aviãozinho. É um monomotor. É, exatamente, um bagulho que voa lá, bateu, e, cara, sei lá, é tipo... Eu não acredito que o Bush tenha feito isso pra, nossa, conseguir se reeleger tudo. Se bem que na última temporada de House of Cards, o cara faz realmente isso pra continuar no poder, né? Então, Nossa, o cara acaba de dar um spoiler no bagulho, vai tomar no cu. Foda-se. É, o cara lá do House of Cards faz um segundo 11 de setembro pra se manter no poder. Não, ele começa uma guerra pra se manter como presidente. Ah, faz sentido. Mas, cara, é assim, eu, no meu humilde opinião, eu acredito que talvez possa ter havido trabalho interno pra que realmente essas torres tenham caído, essas porra. Pra mim, talvez sim, porque nunca se sabe, não tem como provar. Agora que o Bush planejou tudo isso, eu acho que não. Tipo, cara, eu não sei, cara, tipo, vamos jogar uns aviões, uns prédios, tipo assim, mesmo que a Al-Qaeda tenha dito 300 vezes, fomos nós, tem gente que ainda fala, não, cara, foi o Bush, não foram vocês não, cara, porque, porra, cara, não, velho, sabe, você não joga aviões em torres pra se reeleger, sabe, não tá muito certo. É, então... Até aí o Estado Islâmico tá reivindicando tudo pra ter ataque. O cara peida e fala, foi nós. É o que pra eles é propaganda, né, velho? De qualquer jeito. Até hoje. Ó, aconteceu isso. Não, foi a gente. Não, mas, cara, foi um soprado. Não, foi a gente. Um homossexual matou um monte de gente, foi nós. Mas vocês não reprimem homossexuais? Não, mas foi não, a gente, foi a gente. Foi a gente. É um negócio assim, tá, senhor? Aí. Pra jogar mais lenha na fogueira, o Osama Bin Laden, ele era ex-agente do FBI. Mas isso é sério. Ele era amigo do Bush pai. É. As famílias dele são ligadas. Sim. Tinha gente que disse que... Vocês estão ligados àquela cena, né? De mil e um filmes que o Bush tá sentado na escolinha lendo. Uhum. E chega um agente falando, Mr. President... Deu merda. Aí ele olha, tipo, oh my god. É, dizem que o que ele falou lá foi tipo, puta que pariu, os Bin Laden? Tinha mó brother, velho. Como é que eles podem ter feito isso, sabe? Porque eles realmente, eles eram bem parceiros. Sei lá, eu ainda acho que não foi o Bush, coitado. Ele é idiota e ruim, mas ele não é idiota nesse ponto. Pode ser, eu acho que ele foi meio burro o suficiente, porque foi ele que... Você sabe, ele treinou a própria Al-Qaeda, o idiota. Como é que ele ia fazer isso? Pô, ó, deixa eu treinar um grupo aqui terrorista pra me fuder depois. Não. Quem é o retardado fazendo bagulho? Não é assim que funciona, né? É. Mas enfim, por falar em árabe, tem uma coisa que árabe odeia muito que é judeu. E por falar em judeu, eu me lembro de uma certa pessoa que gosta pra caralho de judeus, inclusive, que é a teoria de que... O nosso queridíssimo Walt Disney, não morreu e ele está congelado criogenicamente para ser revivido no futuro quando a medicina avançar o suficiente para deixar ele vivo por mais tempo. Exatamente. E inclusive isso virou motivo de piada no Family Guy, que acabam descongelando o Walt Disney, aí ele só chega e pergunta: os judeus ainda existem? E o cara fala sim, aí ele volta a ser congelado. Então me congela de novo. É, que é uma outra teoria da conspiração, dizer que Walt Disney era antissemita, o que algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Ou antissemita ou racista, um desses, né? Ou os dois, né? Eu acho que mais os dois. Tipo, se você vê os filmes dele, você vê que... Oh, né? Ser racista eu não duvido, mas antissemita você pode até... Então, cara, eu não duvido, porque naquela época, tipo assim, as pessoas, elas chegam e falam, não, os nazistas eram malvados porque eles não gostavam de judeu. Falam, ah, claro, como se o resto do mundo amasse os judeus e, tipo, acolhesse eles de braços abertos. Não, cara, bom, não gostavam de judeu. Não tem muito o que fazer. Porque eles eram diferentes, sabe? Eles controlam o mundo, velho, não tem muito o que fazer. É, hoje em dia a gente é controlado por eles em Hollywood, principalmente, os reptilianos, mas a gente vai falar mais sobre isso pela frente, porque... Vamos passar pela infância, que realmente, na minha humilde opinião, conspiracionistas são pessoas que têm muito tempo livre, que conseguem ficar achando merda onde não tem. Tem algum ditado pra isso? Tipo, achar piolho em pelo em ovo? Isso, pelo em ovo, muito bem, obrigado. Achar piolho em ovo. Achar pelo em ovo, essa porra. É, piolho, pelo ovo, galinha, tá aí do lado. E aí tem pessoas muito ocupadas e que tem trabalho e que estudam e que são transonas, que ficam analisando desenhos infantis pra tentar achar coisas escondidas, por exemplo... Tem gente que fala que os personagens do Caverna do Dragão estão mortos desde o início e que na verdade o Vingador e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa e que eles estão no inferno. É uma teoria. E que o Tiamat na verdade é um anjo enviado pra ajudar eles a sair lá do inferno e que a Uni é um diabo enviado pelo Satã pra impedir que eles saiam, porque era sempre: não podemos deixar a Uni aqui. Uni! Ai, aquela porra. Bode, sei lá. Então. Essas conspirações de desenhos, realmente, tem várias. Algumas que figuram entre as principais. A gente pode colocar essa que você falou do Caverna do Dragão. Tem a famosíssima teoria que eu acho que vocês já ouviram do Dudu do Edu. Parece que eles moram no escritor. Nunca escutei essa teoria. Não? É, olha só. Nunca. É uma teoria que fala que o Dudu do Edu, todos aqueles moleques do Dudu do Edu, eles moram naquele beco, né? E aquele beco, na verdade, é um purgatório. E tá. Que essas crianças morreram. E, obviamente, morreram e estão no purgatório. Só que assim, cada uma... É de uma época. É, cada uma de uma época. O Edu, teoricamente, teria se matado na depressão de 29. O Rolf, que é um filho de um pastor, teria se matado nas épocas lá das palhas. Enfim, parece que cada um deles veio de uma época. Tá lá representando... Porque você vê que nunca tem adulto perto... Que nunca tem... Tem eles, porra do lugar. Só tem eles por lá e eles nunca saem de lá. Basicamente é isso que eles se baseiam pra falar disso. Porra, mas é assim, só tem eles lá e eles nunca saem de lá, eu posso aplicar essa teoria a qualquer desenho. É, então, justamente. Tipo, é um desenho, cara, eles não tem que... Não é tipo desenho japonês, que os caras viajam... O mundo. Não, desenho tipo Dudu do Edu, Coragem, o Cão Covarde. Tudo. É assim, tem um espaço onde as coisas acontecem. E é isso que vai acontecer. Olha, Boris, muito interessante você ter comentado até do Coragem, Cão Covarde. Coincidência? Acho que não. Porque tem uma teoria do Coragem, Cão Covarde também, que diz que ele é... Isso também é uma famosa teoria de desenho, que diz que ele, na verdade, é um cachorro normal. Uhum. Tá, é um cachorro normal. E que aquela casa lá em lugar nenhum, na verdade não é lugar nenhum. Ele mora numa cidade. Só que já que ele é um cachorro, ele vê tudo daquele jeito, aqueles monstros. E pra um médico, é um médico do mal, não é um médico normal, porque o cachorro tem medo disso. Sim. E ele imagina tudo que ele tá vendo. Uma outra. Essa teoria eu conheço bem porque eu li ela inteira. Essa teoria é legal porque é o seguinte: no caso, Coragem é um cachorro normal. Tipo, ele é tranquilo e tal. E o que acontece? Como ele vive com a Muriel e o Eustácio, ele acha que só tem a vida dele ali. É, na casa. É, lugar nenhum. Tanto é que tem até um episódio que a Muriel fala: para de fazer barulho, Eustácio, vai acordar os vizinhos e, tipo, não tem ninguém e tal. É muito legal essa teoria. Só que um ponto que pegou muito é, tipo, por que o cachorro, o Coragem, tenta salvar a Muriel sempre? Porque, no caso, a Muriel é cega, cara. É, pode crer. Daí eu fiquei tipo, nossa, que tenso. A Muriel é cega, o Eustácio faz porra nenhuma e odeia o cachorro. E o Coragem tem que, tipo, salvá-la, entre muitas aspas, dos maus que acontecem. Tipo, a plantação de berinjela assassina, a lua que mata todo mundo, o titereiro maldito. É foda, eu acho bem legal essa teoria. Eu só acho meio estranho, porque apesar de falar, ele, na verdade, ele mora na casa, que mostra que não tem ninguém em volta, mas no fim tem, é que ele enxerga desse jeito. Só que tem um episódio que ele vai pra cidade. É, então, mano, é exatamente isso que eu ia falar. Nossa, tá muita coincidência nessa dublagem, mano. Exatamente isso que eu ia falar. Iluminado. Como você disse, a galera que faz essas teorias é tudo transão, é tudo trabalhador. Tem pouquíssimo tempo livre, tá ligado? Porque nada. Tem muita coisa que entrega essas teorias, tá ligado? Tipo, o Coragem, é que você falou, mano, tem episódio que ele vai pra cidade. No do tem uma temporada. Cheio de furo no roteiro, né? Parece Zack Snyder. Tá. Tem uma temporada no do que eles vão pra escola, que tem professor. Sim. Tem uma que aparece o irmão do Edu. Do Edu, aparece o irmão do Edu que mora num trailer no pântano, pobre, mas tá lá, tá ligado? E uma outra teoria aqui de desenho, que é uma das mais pesadas, inclusive, é que dos Rugrats, dos anjinhos. Ah. Sim. Idiota também. É, que todos. É pesado. Todos eles estão mortos. E a Angélica, aquela menina maravilhosa lá, ela é esquizofrênica e vê eles do jeito que eles são. Tipo, o Chuck, na verdade, morreu e o pai dele, como quem vê o desenho sabe, né? Aquele maluco meio. meio loucão, aí ele vive em problemas psicológicos e o pai. Eu acho que ele vive, a mulher e o filho morreram, eu também ficaria assim. Por isso que ele faz brinquedos. Ah, e o pai do Tommy é o cara que faz brinquedos, e porque o filho não nasceu, e aí ele faz brinquedos pro filho que não viveu, e aí aqueles gêmeos, na verdade, eles nasceram antes de. Eles morreram antes de nascer. E aí. Ninguém sabia o sexo deles, aí ela imaginou os dois sexos. Mano, Cartoon Network é rodeado de conspiração, né? Um monte de desenho no Cartoon Network. Mas também, se você vê aqueles desenhos que passavam nos anos 90, era muito louco. Velho, tinha um desenho do Vaca e o Frango que tinha o diabo. Doidão. O fora, mano, muito louco. Meninas superpoderosas. Meninas superpoderosas, tinha o Satanás travesti. Era ele, cara. Sim. O Samurai Jack tinha a árvore demônio também. Era muito melhor quando desenhou. Mano, tinha uma teoria sobre o Mansão Foster, que é muito boa, velho. Acho que eu sei qual é. Essa é chocante. Que, tipo, você vê aquilo tudo, você vê o desenho inteiro. E no final o cara vem e fala que a menina que trabalha, a Frankie, ela era, tipo, autista. Ela é autista. Sim. Mano, e que ela imagina tudo. Ela imagina tudo. Tipo. Eu falei, caraca, mano, que pesado. E isso até que faz sentido. Essa é uma das poucas teorias que realmente faz sentido pela simplicidade dela. É tipo, tá, o nome do desenho já era Mansão Foster para Amigos Imaginários. Mansão Adote para Amigos Imaginários. É, exatamente. E daí, tipo, velho, ela imagina todo mundo. E curiosamente, Ryan Foster foi um dos primeiros médicos que tratou do autismo, sabia disso? Então. Não, brincadeira, eu inventei agora. Nossa, é isso. Se você tivesse falado sério, deixado, muita gente ia acreditar, cara. Eu imaginei. As 26 pessoas que escutam a gente iam acreditar, tá ligado? Então, eu só queria falar isso por causa, tipo, a Foster, entendeu? Mas tudo bem. Eu vi isso daí, acho que foi em uma tirinha. Que mostrava a Frank, que é tipo, uma das únicas pessoas que conseguia se comunicar com ela direito era a avó dela. Que justamente é um dos. É, acho que a única parente que aparece dela no desenho. Okay. Só que por falar em personagens com problemas mentais, aparece aquela teoria idiota de que o Ash tá em coma. Idiota. Oi? Pensa pelo lado bom. É o único motivo do Ash não ter ganhado uma liga Pokémon, porque quando ele ganhar, ele acorda, tá ligado? Na verdade, pra mim, o único motivo de que o Ash não ganha nunca é porque não, a Nintendo... É, tá, além disso, é que a Nintendo ganha muito dinheiro com o Pokémon, então ela não pode mudar pra personagem principal. Mas assim, não faz muito sentido, porque qual que é a teoria? Me corrija se eu estiver errado, óbvio. O Ash entrou em coma quando ele tomou aquele choque louco, certo? Não seria essa a teoria? Quando ele cai da bicicleta. É, quando ele cai da bicicleta. E que os Pokémon são invenções da cabeça dele. Uhum. Só que ele vê Pokémons antes de cair da bicicleta. Então, aí que tá. A ideia não é que Pokémon é... A ideia não é que, tipo assim, Pokémon é... Caralho, travei, merda. Nossa, tá burro, hein, mano. Nossa, travei, velho. Não é que Pokémon não existe. Exatamente, obrigado. Não é que Pokémon não existe, é o motivo do Ash não crescer. Ah. Pokémon existe. Sei. Certo? Não! Uhum. Só que o motivo do Ash não crescer é porque ele tá em coma. Porque depois daquele acidente, ele foi levado pro hospital, ficou em coma... E ele sonhou com os pokémons, tipo... Mas isso aí tá errado, porque quanto mais você dorme, mais você cresce. Comprovado cientificamente. Tá bom, cara, só na cabeça dele. No corpo, tudo bem, ele cresce. Na cabeça dele, não. É, mas, nossa, mas então se é assim, então o cara tem uma mente fodida, porque ele imagina novos continentes, ele imagina novos monstros, porra, ele é foda, velho. É foda, mano. É a melhor imaginação do mundo, ele já tem 700 e caralhada de Pokémon, indo pra baixo, porque agora ele tá indo pro continente de Alola, e cara, tá lá, sabe, tem os amigos dele. É, tá... e que inclusive no filme... Dizem que o Mewtwo foi a última tentativa de um remédio pra acordar ele do coma, sabe? Alguma porra assim. Nossa, mãe, drogado. É, você não sabia dessa? A teoria se aprofunda muito, cara. Se Zé Droguinha, hein? Se Zé Droguinha, né? Zé Droguinha não, Doutor Droguinha. Puta que pariu. A teoria é tipo, o Mewtwo, no caso, seria os remédios fazendo efeito pra ele acordar. Sim. Mostrar que nada daquilo era real e tal. E o Mew é tipo a vontade dele de continuar no mundo sono dele. Eterno. E a parte que ele tá na pedra, que todo mundo chora, com o Pikachu chorando, seria a parte que ele tá tipo quase acordando, sabe? Só que daí ele volta. Eu não chorei nessa parte, não. Só e a parte que eu tiro a fita pra rebobinar é quando ele morre, aí ele ficou voltando no tempo também. Ixi, aí já é demais. Aí a teoria já se complica. É, velho. Porque você vê que ainda tem alguém que é sádico e pega a história desse garoto e lucra bilhões em cima. Você vê como a Nintendo é cuzona. Sim. O ser humano nunca foi à lua, na verdade. Foi tudo um filme... Que foi, acho que dirigido, disseram que foi pelo Woody Allen, né? Uhum. Não, falou que foi pelo Kubrick. Isso, Kubrick. É, o Kubrick. Disseram que foi um filme dirigido pelo Stanley Kubrick a pedido da NASA pra eles divulgarem e esfregarem na cara da União Soviética. Ah, esse Yuri Gagarin é um otário, a gente conseguiu pousar na Lua e vocês não. Basicamente essa. E óbvio, cara, óbvio. Essas teorias são feitas... por gente que trabalha pra caralho, que estuda e que dedicam as únicas 3 horas livres do dia delas para ficar procurando piolho em ovo de galinha. Não, pesquisa séria, desculpa. Você acha que não aconteceu aquilo? Pelo amor de Deus. Não, não, então, é isso que eu tô falando. Eles não têm tempo livre, então eles pesquisam aquilo a fundo. Eu acredito nisso aí, mano. Segundo Michael Bay, Transformers chegou lá primeiro. E, mano. Sério, tô falando sério. Caralho. Meu, assim. Sobre a Lua, eu vou deixar o João falar, porque ele tá falando pra caralho hoje. Ok. Nossa. Então. É que, na real, como eu disse, a história é que, na real, os americanos não chegaram na Lua, como teve aquele vídeo muito famoso que estava nas TVs americanas de todo mundo. TVs americanas de todo mundo, né? Tava nas TVs de todo mundo. Só que, na verdade, esse vídeo seria, na real, né, sido dirigido pelo Stanley Kubrick. Uhum. Ótima escolha, inclusive, porque... Ele é foda. Ele é um puta diretor. Mas os argumentos para esta conspiração é que, por exemplo, quando você vê a foto lá da bandeira, ela tá com ondas, teoricamente, de vento. Só que isso não aconteceria, teoricamente, no espaço, né? Porque não tem vento. Mas aí já falaram que, tipo... Eu acho que eu li numa revista isso, tipo... Os possíveis argumentos de ser realmente uma conspiração e os argumentos de ser uma baboseira. Aí esse negócio que eu falei da bandeira, o cara falava assim, ah, não, é porque a bandeira tava movendo-se, mas, por outro lado, o cara fincar a bandeira no chão, Neil Armstrong, um incrível tocador de trompete, ele, ao fincar a bandeira no chão, isso teria criado ondas de movimento. De movimento. E ela ficou lá gravada desse jeito, porque, como não tem vento, ela ficou fixa desse jeito. Outro argumento que eles tinham dito é que, teoricamente, daria pra ver, acho que no cantinho, assim, o Kubrick. Ah, não. Nem no canto da foto, não, desculpa. Que alguém liberou uma foto do Kubrick meio que escondido num set. E aí falaram, de porra, bosta, hein, mano? E por que que ele estaria escondido no set? Seria o diretor, tipo, não tem nada que fazer. Não tem nada que se esconder disso. Mas aí falaram, ah, não, pera, porque tem uma foto aqui de outro ângulo, que é porque ele tava fazendo alguma coisa. Num filme, mostrando até um ator que tava no filme, assim, na foto. Enfim, cara, isso aí é como todas as teorias, se você quer acreditar, você tem os seus argumentos. Se você não quer acreditar, você tem os seus argumentos. Eu sou um otário. Caralho. Sim. Eu posso estar falando na ignorância agora, mas eu fico pensando na época, sabe? Que já não era a coisa tecnológica mais impressionante do mundo. Deles fazerem esse vídeo, tanto no sentido de fazer, quanto de transmitir. Não sei se seria tão fácil quando a gente tá dizendo assim, ah, não, porque eles fizeram, transmitiram e todo mundo viu. Foi transmitido ao vivo? Foi. Ao vivo é aspas, né? Foi ao vivo, assim, com um delay imenso. De uns 7 minutos, acho. Mais ou menos. Mas a partir do momento que começou, toda a Terra tava vendo 7 minutos depois o que os caras estavam fazendo. Isso. Que era, tava sendo filmado pelo Kubrick. Aí, como tudo no mundo, algum cara muito ocupado, eu tava no meio de uma reunião importantíssima com os negociantes italianos e falou, caralho, velho, eu tô olhando pra essa foto aqui da Lua, tá ligado? E, mano, eu tenho que fazer um texto sobre isso aqui dizendo que pode ser uma conspiração, sabe? Porque eu tô com tanto tempo livre, mano. Eu vou ter que fazer isso aqui, velho. Eu tô tão ocupado. E nasceu mais uma conspiração que todos nós temos conhecimento da Lua. E ainda tem uns argumentos que eu acho muito idiota que as pessoas falam, tipo, se o homem já conseguiu ir à lua, por que, que ele nunca mais foi pra lua então? Cara, porque não é necessário, cara. Tipo, sabe o que, que tem na lua? Nada. Não tem porra nenhuma na lua. Eu vou cagar na lua, tio. É, só isso que faltou, tá ligado? É, só que aí o seu intestino seria sugado pelo vácuo antes disso. Pouquinho, mas ia sair tudo. É, literalmente. Literalmente. Ia ficar limpinho. Então, um anal. Você tá vendo? Quer fazer um anal do mundo. Quer fazer um anal com a sua mina? Leva pra lua, limpa, depois volta. Nossa, cara, isso foi muito desnecessário e vai ser cortado. Por favor. É assim, ó. Na boa. Sobre o bagulho da lua, acredito que o pessoal foi, sabe? Eu não vejo motivo porque o pessoal teria motivo pra mentir. Na verdade, eles têm, Boris. Esse é o problema. Não, tem a corrida espacial. É, eles têm um puta motivo pra mentir. É, eu vejo que eles têm motivo. Eu só não vejo o porquê fazer isso, sabe? Eles poderiam ter falado, não. Não, o cara acabou de falar que veio. Oi? Você acabou de falar que veio o motivo, aí depois você fala por que eles fariam isso. Aí, meu. Eu entendi, agora entendi, mas eu entendi ainda. Porra, velho. Cara. Olha, eu acho que o que faz a gente pensar que aconteceu, que tudo indica que aconteceu, é como falou agora mesmo, né? Os Estados Unidos tinham motivo pra fazer isso, a corrida espacial, e a gente sabe até onde os Estados Unidos foi pra se botar superior à ameaça vermelha. Então, essa é a parte difícil. Sim. Por que que isso não é verdade, sabe? Por quê? Você fala assim, mas por que que eles mentiriam? Por que que eles não mentiriam, cara? Tipo, não tem como eles não provarem, entendeu? Sabe, eu acredito que eles foram pra Lua, mas quando a gente pensa, isso é mentira. A única coisa que faz a gente acreditar que eles foram pra Lua, na minha opinião, é uma coisa... Eu posso até estar sendo piegas agora, mas é uma questão moral, sabe? É difícil imaginar que eles realmente orquestraram isso, mentiram durante décadas sobre um acontecimento tão espetacular. Mas nada concreto impede isso de acontecer, sabe? Eu acho que se fosse mentira, o Neil Armstrong já teria desmentido, sei lá, em uma das festas que ele faz na casa dele, todo louco de pó, velho. Acho que já teria desmentido se esse fosse o caso. Eu acho o seguinte, quem faz essas teorias, além de ser um cara trabalhador, tipo, politicamente correto, que trabalha 12 horas por dia, chega em casa, trabalha mais 8 e só dorme, e vê a família, e tem tempo pros filhos e tudo isso, eu acho que esse cara ainda é um cara que, assim, foi astronauta, gostou de ter ido, sabe? Não tem dor de cotovelo nenhuma. eu acho que é um cara, tipo, que contribui com a sociedade. E eu acho que é por isso que ele faz isso, sabe? Ele fala, não, agora que eu fiz tudo isso, eu sei que é mentira, então eu vou falar pra sociedade o que acontece. Eu acho que é isso. É. Porque como diria o nosso querido MCPR, eu virei astronauta e fui pra outro planeta. Mas quando eu cheguei lá, era cheio de... Tá, beleza. Eu virei astronauta. Muito bem, como as pessoas sabem, ou não sabem, o mundo, na verdade, ele não é dominado pelos ricos, nem pelos governantes conhecidos como presidentes. Na verdade eles são, tá. Mas existe. Mas o buraco ele é mais embaixo. Pode-se dizer que é um buraco de lagarto. São eles os reptilianos. Controlam o mundo pelos bastidores e eles se infiltram e se disfarçam como seres humanos. Tanto é que tem várias fotos photoshopadas muito, muito bem feitas. Da Rainha Elizabeth cheio de escamas. E também dizem que a Rihanna também faz parte desses reptilianos. Porra, a Rihanna, a Elizabeth, sim. O Will Smith, tem uma galera que é reptiliana, o Obama é reptiliano. Sim, e também tem uma outra teoria conspiracional que é em volta do Obama, que diz que ele não é nascido nos Estados Unidos, e sim que ele é keniano, portanto isso faz as pessoas... duvidarem porque ele deveria ser presidente dos Estados Unidos, sendo que ele não é americano. Porém, infelizmente, como o Obama é um cara muito bacana, ele foi dar uma... Como é que é? Ele foi dar uma coletiva de imprensa sobre esses rumores e que eles iam passar o vídeo dele nascendo na América, só que no fim eles acabam passando o vídeo do começo do Rei Leão. Aí ele vira assim pra câmera e fala, eu quero deixar bem claro que isso foi uma piada. Cara, ele é muito foda, velho. Esse Obama é muito do caralho. Apesar dele cagar com algumas coisas, mas tudo bem, foda-se. Essa teoria já foi derrubada, porque ele não é do Quênia. Porém, não é só essa teoria que envolve sociedades secretas. Além dos reptilianos, tem os judeus, que não sei porquê, mas insistem em dizer que os judeus controlam o mundo inteiro. Principalmente Hollywood, o que explicaria por que filme que fala sobre o Holocausto, por mais bosta que seja, sempre ganha Oscar. Isso é incrível. Isso faz parte da conspiração conhecida como a judaico-maçônico-comunista mundial. Interessante. Que é uma continuação do Perigo Vermelho, claro, sabe? Sabe aquele redneck, ó? Eles são contra o comunismo, mas eles são redneck. Olha só, coincidência, eu diria que não. Que eles ficam, esses malditos comunistas, safado, filho da puta. Eles ficam fazendo essa, tipo, pra eles tudo é comunismo. Tipo, os judeus controlam, não sei o quê. E também, lógico, tem a maçonaria. Só que a maçonaria é até entendível que tem essa fama, por quê? Porque é secreto, cara. Tudo que é secreto começa a rondar um monte de rumores em volta dessa porra. E, tipo, eu já fui para algumas reuniões de maçonaria, porque meu pai era maçom, inclusive ele teve que sacrificar um bode para poder entrar, e eu tive que sacrificar o meu irmão que não nasceu, assim como os Rubens. E só não isso? Tem nada disso, é só isso. Ah, mano, viu? É de boa, é leve, cara. É leve pra caralho. É que vocês maçons são fichinha, mano. Nós Illuminati é outra fita, tá ligado? Nós Illuminati, isso é. Tá, ok. Tá. Tipo, meu Deus. Mas enfim, em volta desses Illuminati também, que seria uma outra organização que controla o mundo, que faz parte da conspiração da Nova Ordem Mundial. Da Marvel assim... também. Ai, meu Deus. Cala a boca, Richard. Foi mal, eu tive que falar. Que também controla o mundo, segundo os conspiracionistas. E só que os Illuminati dizem que eles são um pouquinho mais radicais. Então, tem várias teorias que dizem que vários famosos, tipo, tudo que teve morte natural, morte cedo, morte misteriosa de pessoas famosas, eles dizem que é por causa dos Illuminati. Por exemplo, dizem que Kurt Cobain foi morto porque ele não queria fazer parte dos Illuminati. Dizem que John Lennon foi morto pelos Illuminati porque ele pregava contra a indústria fonográfica e os Illuminati não gostam disso, aparentemente. Disseram que a princesa Diana foi assassinada pelos Illuminati porque ela tinha se separado do príncipe Charles e ela podia soltar vários podres dele, principalmente que ele é Illuminati, como todo mundo sabe. Quem mais que foi morto pelos Illuminati? Grace Kelly. Oi? Grace Kelly, Whitney Houston também. Será mesmo? É verdade. Dizem que queriam sacrificar ela em um ritual quando ela fizesse 50 anos, mas ela acabou morrendo antes, então eles se foderam. Disseram que Bob Marley foi morto pelos Illuminati porque ele pregava paz e amor, e é isso que os Illuminati não gostam, de paz e amor, só querem dinheiro e poder. Que mais que morreu por causa dos Illuminati, como se fosse verdade? Jimi Hendrix, porque disseram que ele era muito subversivo. Imagina Jim Morrison, um negro canhoto tocando guitarra, cara, que afronta. O Jim Morrison é verdade. O Jim Morrison também. Dizem que Paul McCartney tá morto e que quem tá no lugar dele é um sósia, inclusive, nossa senhora, cara, tem teorias pra caralho, tipo, tem um cara que, obviamente, com muito tempo livre, porque quando você gosta de Beatles, você automaticamente é um rapaz trabalhador, que não tem tempo livre, que fica vendo a família ou não a família, caso tenha escolhido não ter. Então tem muito tempo pra ficar olhando teorias de que um cara tá morto e que outro sósia tá no lugar, que não faz diferença, porque Beatles continua sendo uma merda. E, enfim... Boa. E Inclusive, cara, se você ver, cara, tem vários fóruns, tem milhares de fóruns pela internet que tem gente analisando minuciosamente o álbum Sgt. Pepper Lonely Heart Club, dizendo que tem várias mensagenzinhas escondidas junto com o Abbey Road, que dizem que, você vê que o único Beatle que tá descalço é o Paul McCartney, e na Inglaterra eles costumam enterrar os mortos descalços, sabe? Uma putaria dessa. Mano, ai, cara. É tanta gente que, tipo, meu, por que você se deu o trabalho de fazer isso, sabe? Por que você tá fazendo isso? Por que você não vai arranjar um emprego, não vai capinar um lote? Por quê? Porque pensar em coisas que, em teoria da conspiração, são mais divertidos, caralho. Tá bom, cara, mas você tem que fazer alguma coisa na sua vida, tá ligado? É, mas você faz, mano. Só que você pode pensar na teoria da conspiração também. Você acha que um cara que faz uma teoria tão complexa quanto isso tá trabalhando sério? Acho que tá. Tem um monte de hacker que faz essas porra aí. Para, o cara deve ser designer, mano. O pior ainda é publicitário, né? Pior ainda, né? Tudo outro lado. Você tá falando dos Beatles, né? Uhum. Eu me lembrei aqui de uma teoria que fala que a AIDS foi criada no laboratório, mano. Mas assim... Claro, porque Beatles tem tudo a ver com AIDS. Exatamente. Exatamente, claro, porque uma doença tem que ser exterminada. Então, como a gente falou, é uma teoria que diz que a AIDS foi criada em um laboratório. E aí tem assim, aí que se divide um pouquinho. Tem gente que fala que ela foi criada em laboratório pra diminuir totalmente, aliás, de maneira total a população mundial. Tem gente que diz que ela foi criada pra diminuir a população homossexual. Caralho, a Umbrella existe e não a gente tá sabendo, velho. Meu, eu digo simplesmente que um cara muito legal foi na África, transou com o macaco e veio pra cá achando que tava tudo certo. Ainda bem que você falou um cara. Isso foi bom. Porque assim, realmente, você vê que não faz muito sentido. Se fosse qualquer outro, ia falar um negro. Mas tudo bem. Nossa, não, cara, que isso? É um cara, pode ser branco, assim, negro, índio, foda-se. Beleza. Ele transou com o macaco, velho. Se bem que pra ser tão depravado assim, eu acho que ele era alemão, cara. Perigoso ser, cara. Olha, tá, é mesmo. Não pode ser. Mas enfim, cara, eu sinceramente, cara, eu acho, não sei. Eu vi uns vídeos que supostamente o geneticista que teria criado o vírus da AIDS estava dando uma entrevista falando sobre o assunto. Eu acho que é total bullshit. Porque o ser humano realmente ele é retardado a ponto de transar com macacos. Se bem que dizem que não é só por causa do cruzamento entre espécies, né, que é o humano e o macaco, que causou a contaminação da AIDS. Foi também porque na África eles costumam usar sangue de macaco em rituais. Sim. E isso também seria uma das causas, uma das razões para espalhar o vírus da AIDS. E que, consequentemente, essas pessoas que beberam sangue de macaco fizeram sexo com outras pessoas que fizeram sexo com outras pessoas que fizeram sexo com outras pessoas que fez sexo com outra pessoa que tirou uma seringa com sangue dele, foi num cinema, deixou debaixo de uma poltrona, aí alguém sentou e falou, caralho, acho que é melhor eu transar com alguém, e aí passou essa AIDS, aí tá nesse clusterfuck até hoje, cara. Sexo, mano. É, e que inclusive tem uma outra teoria também, que na verdade é mais uma lenda urbana, que é das seringas com AIDS, que no cinema. Que olha, eu diria que... Super possível, nunca feito. Na verdade foi feito na Paulista, tinha um mendigo espetando pessoas com seringas. Isso aconteceu recentemente, acho que... Mas não era o cara da AIDS. Ah, não era o carinha da AIDS. Não, era o carinha da AIDS. Era o carinha do Zika vírus, pode crer. Era o carinha. Não era o alemão que foi lá na África, sou com a macaca e voltou. Né? E agora vive com um mendigo na Paulista espetando gente com AIDS. Exatamente. Era o chikungunya. O chikungunya. É. Falou, galera. Travou aí, galera. A gente tá falando. Foi só falar de AIDS, cara. Vamos falar meio positivo aqui. Oi, fala. A gente tava falando tanto de morte, né? Doença. Tem umas teorias da conspiração que são. Falam da vida, rapaz. Tipo a teoria que fala que o Elvis e o Michael Jackson não morreram. Morreram, eu vi o corpo. Porém, tem uma outra que também que diz que o Michael Jackson foi morto pelos Illuminati também. Exato, é, porque até quando, antes dele morrer, um tempinho antes dele morrer, estavam entrevistando ele, ele falou, eles estão vindo, alguma coisa assim. Não, na verdade ele falou, eles estão vindo. Chamaram, eles estão, não, ignorante, não, cara. It's ignorant. Mas enfim, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, eles dizem que talvez o Michael Jackson esteja vivo, que assim como o Elvis Presley, ele forjou a própria morte. Se bem que eu acho que o Elvis não forjou a própria morte porque ele era um gordo filho da puta que se entupia de comida gordurosa e de remédio. Então morreu mesmo, não tem o que fazer, cara. Eu acho que ele não morreu. Eu acho que ele morreu. Chamou o Elvis de filho da puta. Eu acho que ele morreu. Eu acho que o Michael Jackson morreu. Eu acho que todo mundo que morreu, tipo até Kennedy, tá ligado? Morreu é porque morreu mesmo, saca? Tipo, ah, sério mesmo? Não, achei que ele morreu porque ele viveu. Pode crer também, Deus quis. Essa aí é outra teoria da conspiração. Na verdade, tem outra teoria da conspiração que foi um bigodudo, né? Que falou que Deus está morto, cara, muito doido. Isso aí é brincar com o povo. É o Fred, e né? Falar em. É o Sr. Frederico Nietzsche. E por falar em bigodudos doidos, tem também uma outra teoria da conspiração que ronda muito a internet, que eu até já recebi por e-mail, que diz que a Amazônia ela foi vendida para os Estados Unidos. Se bem que tem algumas variantes que dizem que a Amazônia ela é dividida entre os países do mundo. Porque dizem que ela não deveria fazer parte do Brasil, porque é o pulmão do mundo, então é de todo mundo. Que é uma bullshit do caralho. A Amazônia não é o pulmão do mundo, é só um monte de árvore que é importante, entendeu? Puta, mano, você recebeu por e-mail, então acho que deve ser verdade, né? É verdade. Ué. Teve uma vez que eu recebi um e-mail que disse que eu ganhei R$1 bilhão, só que eu teria que ir no cinema e sentar em uma seringa com AIDS, mas aí eu recusei, é claro. Até porque eu já tenho AIDS. Você já tem, né? Meu, assim, você falou que você recebeu isso por e-mail. Ultimamente, lembra daquela época de protesto? Uhum. Que teve e tudo mais, e tava tipo fora Dilma e os cacete, e tava fervoroso, não podia usar vermelho na rua que você ia ser espancado. Sim. É, mandaram pra minha tia, né, e ela mandou pro grupo da família. Aquele meio corrente falando que a Dilma ia virar Collor, tá ligado? E trancar o banco pra todo mundo e ficar com a... Tipo, roubar o dinheiro de todo mundo e só deixar a gente com R$50 de novo, sabe? Nossa senhora. E, cara, o que me impressionou mais foi que, tipo, minha tia acreditou, sabe? Nossa senhora. Ué, já aconteceu uma vez, que não pode acontecer de novo. Então, mas aí que tá. Isso me fez pensar, saca? O cara que mandou isso sabe quem vai afetar. Porque pra mim, pra gente, que não tava vivo naquela época, certo? Uhum. Pra gente é história. E que não tem dinheiro no banco. É, também. É, a gente também não tem dinheiro no banco. Se a Dilma me deixar com R$50 no banco, eu saio. Vou estar feliz, velho. Exatamente. Então, assim, é tipo, é pro pessoal mais velho, sabe? Então, assim, corrente, lenda urbana, teoria de conspiração, é pra aquele pessoal que já viveu isso, sabe? Tipo, esse da Dilma eu achei muito engraçado, porque você lia o texto, você terminava de ler, se você tivesse bom senso, só você ia falar, é impossível, saca? Acabou de chamar todos os seus parentes de burro, muito sim, bem. Sim. Porque eu tive que explicar pra eles o porquê é impossível. Entendeu? Mas. Se o Boris teve que explicar pra eles, então são burros mesmo. Não pode falar isso, não. Eu tô zoando. Então. Mas é isso. Eu fiquei, tipo, muito tenso com isso. Eu fiquei, tipo, nossa, interessante como se dissemina rápido uma. Assim. essa teoria, sabe? Não, sim, cara, você vê até hoje, tem gente que acredita em todas essas porras que você vê pela internet. Você não... Fugindo um pouco do assunto, mas foda-se, porque eu vou usar isso como gancho, então na verdade eu sou foda. É, teve aquela menina que mandou mensagem pra uma página de Facebook que eles fizeram uma pequena traulitada, um xiste zombeteiro, dizendo que se você coloca o seu celular no micro-ondas, o ovo do Pokémon GO choca mais rápido. E aí a garota ingênua mandou uma mensagem xingando pra caralho a página, dizendo, olha o que aconteceu aqui com o meu celular, vocês são filhos da puta, minha mãe ainda tá pagando esse celular, olha o que aconteceu, tipo, tava o celular todo estourado, ela falou que a casa dela quase pegou fogo e os caras é A4. Foi uma putaria louca. Assim, só continuando a putaria, você viu os comentários embaixo? Não. Os comentários embaixo eram, garota, você fez errado, você tem que girar o micro-ondas pro outro lado, o meu deu certo. É muito bom essa história, caralho. Cara. É muito boa essa história. É, enfim, é que assim, cara, isso daí entra mais na questão moral de você ficar tripudiando em gente que não é tão letrada assim, mas esse não é o nosso tópico, né? Não, o nosso tópico é Pokémon GO agora. A conspiração em cima do Pokémon GO, que disseram que Pokémon GO foi feito pela CIA e pela NSA, não lembro, que foi feito para vigiar a gente, os nossos passos, porque o jogo te obriga a tirar foto dentro de onde você mora para mandar para eles e tal. Tipo, cara, isso não faz o menor sentido, cara, porque, velho, você imagina o seguinte. O que acontece quando, assim, o que, que a CIA geralmente procura? Geralmente procura terroristas, geralmente procura gente que está tentando fazer algum atentado, tipo, por alguma coisa religiosa, essas porra assim. E, cara, se eles fazem um aplicativo de uma franquia que é mundialmente famosa, e, tipo, que existem poucos seres humanos na Terra que não tenham ouvido falar sobre, mesmo que não gostem ou não frequentem, mas, tipo, todo mundo já ouviu falar sobre Pokémon, cara. É tipo Mario ou Jesus. É impossível você não ter ouvido falar dessa porra. Jesus, quê? Puta, é verdade. Quem foi que ouviu dessa porra? Foda-se. Então. Beijo, Jesus, desculpa. É... Mas, enfim, o que acontece quando você quer monitorar essas pessoas desse jeito? Cara, se a... Eles não têm como filtrar todas as informações que eles recebem, porque o Pokémon GO foi um dos aplicativos mais baixados na história da humanidade. E assim, se todas as pessoas que jogassem Pokémon tirassem uma foto com o Pokémon dela, tipo, eles só iam poder... O único filtro que eles teriam era Squirtle são os da hora, Charizard mais ou menos, e Bulbasaur são os retardados, sabe? Pois é o único filtro de informação que eles teriam a partir dessas fotos, cara. Tipo, não, meu, faz o menor sentido, cara. A ideia da... É muito lixo por lá. A ideia dessa teoria é falar o seguinte, que na hora que você tá na sua casa, quando você vai pegar um Pokémon... Se você tiver com a realidade aumentada, ligada, tipo, a CIA consegue ver dentro da sua casa. Eles até brincaram que o Google ia usar isso pra, tipo, mapear a sua casa por dentro pra você poder visitar propriedades, tá ligado? O problema é o seguinte, cara, você não vai ficar de olho em 7 bilhões de pessoas que estão jogando isso e... Se ficar, cara, você não vai ter o tempo de ficar, ah não, aquele ali tá fazendo coisa errada, aquele ali... Não, na verdade sim, porque se eles chamarem as pessoas que fizeram todas essas teorias da conspiração, eles têm tempo de sobra pra ficar monitorando 7 bilhões de pessoas. Meu, é assim, a teoria da conspiração da CIA é tão ridícula, é tão, tipo, velho... Eu acho engraçado, porque, assim... Ô, Nicolas, eu tô vendo um maluco apontando uma arma pra tua cabeça nesse exato momento. Nossa, que tenso, cara. Toma cuidado aí. Não, abaixa. Baixei. É isso, foi. Então, a teoria do Pokémon é engraçada porque é o seguinte. Eles finalmente leram os termos e condições, aparentemente, do Pokémon. Sim. E só do Pokémon. É. E falam que, tipo, eles podem usar seus dados se precisar, no caso, né? Só que, assim... Teve uma pessoa na faculdade que me falou isso E eu olhei pra cara dela com desgosto, tá ligado? Por quê? Porque a mesma pessoa que me falou isso, que não queria jogar Pokémon porque ela podia usar os dados dela pra qualquer coisa. Os Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook e Vai, tá ligado? Sim. Então, mas... Vai? Que porra é essa? Vine? Vai dar o cu. Ah, Vine? Ah, tá. Não, e continua. E etc. Ah, tá, e Vai. Eu falei, não, cara, que aplicativo é esse? Eu não conheço essa porra, não. Então, daí o que acontece? Essa mesma pessoa tem a capacidade de me dizer que ela não quer instalar Pokémon porque agora ela vai ser vigiada, sabe? É, agora. Agora, ela, cara, ela, a partir do momento que você colocou o Gmail, você já está sendo vigiado. Ah, mano, acho que na... O que dizem nessa teoria, né, da CIA, ou seja lá que entidade está te vigiando, é que não é que, tipo, geral baixou e aí temos olhos em todos vocês ao mesmo tempo. Eu acho que é como se fosse um parasita pra quando eles precisarem dar atenção em uma pessoa, eles têm o Pokémon GO. Não estou dizendo que eu acredito nisso, porque, bem como vocês disseram, se alguém quer vigiar você, seu celular já tem, no mínimo... GPS. Não, tudo pra te vigiar, tá ligado? Eu acho que o próprio aplicativo do Messenger... Uma menina amiga minha disse isso, mano, eles podem usar a câmera do seu celular quando eles quiserem. Sim. Uhum. O microfone. Não é difícil. Não é difícil. Cara, se alguém quer te vigiar, eles não vão usar um Pokémon pra isso, tá ligado? Essa é a ideia do negócio. Ah, eu quero te vigiar. Ah, não, você deve ter. Mano, isso Pokémon, aí é que nem o meu irmão, velho. Eu chego assim e falei, ah, Léo, eu tô com o Windows 10, eu vou no notebook, ele. Aí você baixou o Windows 10, você vai dar seus dados pra ele. Falou, cara. Você já tá dando os seus dados. E assim, cara. Já dou direto. Moral, na moral, sinceramente, cara. A única coisa que eles usam os meus dados, eu espero, é pra mandar anúncio que interessa pra mim, cara. Porque eles querem só o meu dinheiro, que eu não tenho. Na verdade, eu vou ter quando a Dilma trancar os bancos e me dar R$50. Aí eu vou ter dinheiro pra gastar com o Google. Mas enfim, cara, assim, eu fico meio. Eu fico meio, cara, com isso, porque, cara, eu tô muito de ouro preto, que bosta. E aí chega as pessoas, usam uma cacetada de coisa, tipo, não ler termo, tipo, termo condição, o caralho A4. Aí eles resolvem ler o de um aplicativo que faz a mesma coisa do que os outros, usa dado de GPS, usa o caralho A4, e aí eles implicam com. Esse aplicativo fala, velho, você não quer ser rastreado pela CIA, cara? Bota fogo no seu smartphone e vai viver numa caverna, cara. Eles nunca vão te achar, eu espero. Eu também espero não te achar, porque você é um idiota. Bin Laden. Não, ele tá morto. Não, é que ele foi pra casa dele. Quando ele tá na caverna, ninguém achou aquele porra. É. Nossa, tá bom, a gente fala Bin Laden e o assunto para. Tá bom, então. É que é perigoso, né, velho? É verdade, pode. Mas enfim, Richard, você acha que o Pokémon GO tá vigiando você agora, cara? Mano, na real que eu acho que tá vigiando mesmo minha mãe, velho. Puta que pariu. Você acha que Pokémon GO, mano? O cara vai pegar o Pokémon GO pra me vigiar, tá me tirando. Tem tanta coisa pra ele pegar, velho. Eu tenho mais medo do chinelo da minha mãe voando na minha cara do que da CIA, cara, tá ligado? Ixi, a CIA tá um pouco fodendo pra CIA, quebro eixo, aqui é Rambo. minha chega mãe. Chega a CIA na tua casa, o que vocês querem com o meu filho? Não, nada, senhora, desculpa. É, sai fora, tá ligado? Isso. Aí chega assim e fala, então, a gente quer falar com o Sr. Richard, aí vira assim, a mãe do Richard, você é burro! A CIA te achou! Caralho, Richard! Como você é burro! Ainda deixou o chinelo no chão, seu burro! Hack de merda! Você ainda deixou o seu chinelo no chão e fez comprar um notebook de jogo! Notebook gamer? E você só tem 19 aninhos! Enfim, ai, mano, não acho que vão usar isso pra te vigiar. Na real que o desenvolvedor do cara. Pô, caralho. Pokémon, bro. Não, o dono. Qual que é o nome da empresa que desenvolveu isso? O dono dessa merda aí foi o cara que supostamente desenvolveu o Google Maps. Porque, tipo, essa tecnologia de existir, ele só deve ter pego e feito, ah, vou inventar o Google Maps, foda-se. É, então, aí ele foi lá, falou, ó, eu vendo pra você, Google, vendeu. Aí veio, ó, agora eu vendo pra você, Nintendo, quer ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro aí, seus otários, tá bom. É isso, mas, mano, pra que que eu vou querer me vigiar através, eu tô pegando um Pokémon, ele vai ver uma cara de um otário fazendo, assim, pra que que ele vai querer ver isso? É o que muita gente não entende, mas tá aí, né? Eles querem saber onde pegar os pokémons raros. É, aí pode ser. Tipo assim, até te vigiando. Quando aparecer um Dragonite, aparece um helicóptero também. Você perdeu, otário! Perdeu, sai fora, porra, o Dragonite é meu! Aí pode ser. Sabe nos filmes aqueles carros pretos enormes, super discretos, que os caras discretos usam pra vigiar alguém? Uhum. Então, imagina, puta, galera, achei um Dragonite. Aí atrás, tipo, no background, tá um carro preto com os caras de óculos escuros e terno preto, puxando o celular, assim. Vê isso aí, Johnson. Só o MIB, tá ligado? Os caras... Mas é... Uma outra teoria... A gente pode falar que, inclusive, puxa, dois grandes nomes da história é uma questão suicida. Ah, Esquadrão Suicida, não, Zé. Que tem uma teoria que diz que... Aliás, uma não, né? Duas teorias que dizem que Hitler e o Getúlio Vargas não se suicidaram, mas que... algo aconteceu. Assim, João, posso falar uma coisa no assunto? Não, obrigado, então. Não, obrigado, fala aí, velho. Nossa, tá bom, então fala aí. Então. Tá. Fala, palhaço, né? Palhaço. É assim. É que assim, cara, eu não sei tanto sobre a teoria de que Hitler não tenha se suicidado. É, eu sei um pouquinho mais sobre a do Getúlio Vargas, porque realmente tem alguns indícios que apontam de que talvez ele tenha sido assassinado e não se suicidado. Acho que um dos mais fortes, assim, é o jeito que ele se matou. Porque não faz muito sentido você dar um tiro no seu próprio peito, cara. Tipo, as chances... Cara, as chances de você morrer, tipo... Você não morrer na hora e de você ficar agonizando... É que ele não queria estragar o velório, velho. Oi? Eu não queria estragar o velório, porra. Caralho, bicho. Se fuder, velho. É, mas tem razão. Agora que você falou, pode... É... Toma boa. Desisti. Eu acredito, ele suicidou mesmo. Eu, sei lá, não foram duas balas no peito? Mas cara, é foda. Não, que eu saiba, foi só uma. Foi só uma? Então tá bom, beleza. Assim, é que, tipo, até eu tinha visto o filme com o João sobre o Getúlio Vargas e, nossa, eu chorei nesse filme, cara, lindo demais, hein? Melhor presidente do mundo, mentira. E que mostra, tipo, a cena onde ele vai se suicidar e é meio, e, tipo, o gancho é meio ridículo, porque ele tem uma conversa antes com, acho que com a filha dele, que fala que, ah, onde que é o coração? Ah, já não sei quantos dedos abaixo do, não sei, abaixo do pescoço. E aí a cena que ele vai se suicidar, aparece ele sentado na cama contando os dedos até o coração, ele coloca a arma lá e fala, ah, não, vai se fuder, velho. Puta que pariu. E também dizem que, dizem não, tipo, isso realmente aconteceu, que é a carta de suicídio dele, não foi escrita, tipo, ela foi datilografada e que isso também se une com a teoria de que o Kurt Cobain foi assassinado, que a carta não se parece com uma carta de suicídio. Só que a diferença é que a do Kurt Cobain dizem que a carta de suicídio dele não se parece com uma carta de suicídio até a metade da carta, que é quando supostamente muda a grafia dele. Interessante, não sabia disso. É, dizem que quem forjou a morte dele foi a Courtney Love, que queria, porque aparentemente o Kurt Cobain queria se separar dela. E aí, como ela não queria perder todo o dinheiro, porque o Nirvana na época era a banda mais popular do mundo, dizem que ela forjou esse assassinato pra ela ficar com o dinheiro do Nirvana. E que ela fica azedando até hoje com isso. Por causa do meu dinheiro do Nirvana? Não, ela fica azedando com o dinheiro do Nirvana. Ah, tá, beleza. Sim, ela ganhou o dinheiro do Nirvana. Só. Sim. Mas enfim, João, você ia falar sobre o Hitler aí? Não, só tem uma teoria de que ele não se suicidou no seu bunker. É que assim, essa teoria apareceu porque é meio estranho, não é estranho, mas tipo, quando você pensa, por o Hitler, quando tava acabando a guerra, convenientemente se matou, tá ligado? Não foi pego, não encontraram ele com vários outros chefes nazis. E aí é claro que isso é um berço pra muita teoria de não, Hitler não se matou, ele foi pego pelos americanos e ou ele foi torturado até, mano, na maior requinte de crueldade possível, ou ele foi sequestrado por eles e, mano, morto pelos americanos, acho que pra ficar com os órgãos dele, como o cérebro. E pra ele ver, né? É, pra ele ver o Mecha Hitler do... Wolfenstein. Aí, então, é uma área de muita, muito fértil para as mentes ocupadíssimas que fazem as teorias, tá ligado? Sim, né? Afinal, porque quem pode dizer que a razão nas coisas feitas pelo Hitlerão é, naquele bunker isolado do mundo e que aparentemente todo mundo que tava lá com ele se matou também. É, tipo, teve realmente pessoas do governo nazista que se mataram. Uhum. Mas do Hitler, convenientemente, não se encontrou corpo, né? É, algumas teorias falam até que ele veio pra América do Sul e ficou careca, né? Não duvido muito. Aí, que tanta quantidade de nazistas. Se bem que todo mundo sabe que o Josef Mengele, ele se mudou aqui pro Brasil, ele fugiu para cá e acabou morrendo, acho que de ataque cardíaco lá em Bertioga. Ele era um velhinho que vivia lá e tipo, ninguém sabia que ele era o Mengele, tipo, só souberam quando foram fazer a autópsia. Então, e tipo, o foda é morrer em Bertioga, né, velho? Você pensa que aquela praia toda cagada. Vai. Eu não acho, tipo, difícil Hitler ter vindo pra América do Sul, ficado na Argentina, ficado careca, tirado o bigode e falado, tipo, não, beleza, tamo aí, é nóis. A cara dele era muito conhecida. Cara, a cara dele é muito conhecida, mas você tirava os trejeitos, mudava, sabe? Era só ele parar de falar, tipo, ó, judeu é uma merda, pá. E ninguém ia desconfiar, tá ligado? Tá, que pariu. E aí, ainda mais que ele tinha vários. Ainda mais, ele tinha o Mengele, que era médico, então ele podia muito bem fazer uma cirurgia plástica ali. Deixar o olho azul colocando tinta, né? É, deixar o olho azul colocando tinta, injetando o cimento no útero dele, só pra ver o que acontecia, sabe? Pra ele se disfarçar entre os mortais. Inclusive, uma rápida indicação, e tem um filme chamado Garotos do Brasil, Meninos do Brasil, que é uma... é realmente um filme a respeito de uma conspiração, olha só que legal. É a conspiração de que quando o Menger veio para a América do Sul, ele estava fazendo um plano de trazer de volta o terceiro, de criar o quarto Reich através de meninos que foram criados a partir do DNA do Hitler. Eu recomendo. O filme é muito bom. Caralho. É um filme bem legalzinho mesmo. Tem o Gregory Peck, que é um bom ator, e assim, quando vocês ouviram eu dizer, com certeza vocês pensaram na coisa mais arretardada do planeta. Não, não com vocês, é uma história meio absurda. É um pitch meio bizarro. Mas é um filme bem, bem legal, assim. É bem aproveitado. Bom, já que estamos falando de Hitler não morto, tem o filme Ele Está de Volta, né? Que é recente. Ah, esse eu vi. e é muito bom. É o Hitler, que ele aparece nos dias atuais 2014, e tipo, mostra mais ou menos como o mundo seria se Hitler estivesse aqui hoje. E o filme é assustador. Cara, tipo, eu gostei muito desse filme porque ele trata Hitler não como nos outros filmes, que tratam ele como uma piada. Esse filme trata ele como ele realmente é, tipo, é uma ameaça que as ideias pregadas por ele, tipo, se dissipam até hoje. Mesmo que a gente negue, tem muita gente que ainda pensa como ele pensava naquela época, e isso é um perigo do caralho. Mas enfim, esse foi o nosso momento moral cult. Então, Eduardo, já que a gente tá chegando no fim aqui do nosso podcast, acho que é interessante a gente finalizar com o fim. Sutil ou a foda? É, que é o fim do mundo, né? Que, de acordo com as teorias conspiracionais, o mundo já acabou algumas vezes, tá ligado? É, eu diria... O famoso dezembro dos maias, 2012, né? 2012 dos maias. Mano, muitas datas que disseram que o mundo ia chegar ao seu fim. Meu, eu acho que assim, na boa, esse mundo chegando ao fim. No caso dos maias, eu acho que eles só não tinham mais lugar naquela pedra circular e falaram: ah, deu 2012, 2012 deve acabar, é nóis. Sucesso. É, exatamente. Sucesso. Exatamente. Fechou aqui, beleza? Deve ser isso, a gente não vai estar aqui pra ver mesmo, foda-se, a gente errar. Até que pensou, pô, cara, nunca que eu vou ver essa porra acontecer até o final, então foda-se. É, exatamente, os caras falaram, não, vamos tocar o foda-se, vamos deixar os trouxas acreditando, e tem que muitos. Meu, é assim, os que eu lembro aqui, de, assim, o mais recente, o bug do milênio. Nossa, o bug do milênio. De 2000, que falaram que todas as máquinas iam, tipo, toda a eletricidade do planeta ia deixar, tipo, de olha existir. É que assim, cara, isso realmente ia acontecer, porque os computadores não estavam preparados para a virada do milênio, eles iam só até 1999, e que realmente, tipo, tiveram algumas máquinas que não foram atualizadas com o novo calendário, tipo, que ia até 2000 e cacetada. Então você vê que, assim, o que mais pegava era a bolsa de valores, que teve até uma, acho que era uma foto que mostrava um computador da Bolsa de Valores mostrando que era dia 1º de janeiro de 1901. Sim. E tipo, tava com os valores todos fudidos, porque tipo, o cara voltou no tempo que não existia a Bolsa, então... Então, e isso supostamente ia acontecer no mundo inteiro. Só que, claro, gente que faz computador não é burra, então eles atualizaram, as mais espertas pelo menos, atualizaram os sistemas para que isso não ocorresse, mas realmente, se ninguém tivesse se mexido o cu para arrumar isso, realmente ia fuder todo o sistema de informações do mundo. Tá bom, mas daí você mexe, tá ligado? Aí é tipo um negócio, não vai acabar, é só adicionar mais 100 ali. Não, tá suave. Não ia acabar, mas... É tipo assim, começou com isso da, tipo, da bolsa, beleza, até aí é um negócio racional, tipo, porra, a tecnologia não tá lançando. Só que virou um negócio, tipo, não, em 2000 vai acabar o mundo, cara. É, porque... foi histérico. É, tipo, aí você falou, tipo, virou, sabe, um negócio, ó, acabou o mundo, é nóis, 2000 é o último ano, parabéns. E eu lembro que, tipo assim, todo mundo, de 99 pra 2000, tava meio... Será que vai acabar? Será? O pessoal falou tanto e não acabou porra nenhuma, sabe? É igual sempre, sempre assim. Não, igual sempre, óbvio. E daí, outro cara que eu lembro também é aquele pastor que falou que Jesus ia voltar e acabar com a Terra em tal dia, tal hora. Esperando até hoje. Não, aí que tá. Daí ele falou, não, a gente tem que ir até tal lugar. Ele reuniu uma galera pra ir até tal lugar. Chegou lá, adivinha o que aconteceu? Nada. Perderam o Dragonite, se fuder. Nada. Perderam o Dragonite, perderam Jesus, perderam tudo, tá ligado? Daí o cara falou, Eu confundi meus cálculos. Na real, ele só volta daqui a 1500 anos, tá ligado? Nossa. O cara errou por 1500 anos. A matemática deve estar super certa. Ah, dá uma pequena margem de erro, né? Se o cara errasse por, tipo, 1.500 segundos, até aí eu falava, pô, não, beleza, suave, é bastante, mas ainda é pouco. Não. Chega o cara lá, Jesus marca rolê com os brother, ele vai lá e fura, cara. Puta mão furada esse Jesus, vacilão. Nossa, houve uma falha no engano aí. E a última que tem foi dos maias, né? Teve 11-11-11 também. Teve mais, teve do 11-11-11. Que teve gente que se matou. 6 do 6 do 6, que foi da hora, porque é o dia do Slayer, é o dia mundial do Slayer. Que a banda mesmo prega, eles falam, cara, 6 de junho é o dia do Slayer. Faltem no trabalho e fiquem só vendo Slayer. Nossa. É, que são as pessoas que têm muito tempo, que trabalham. Que... Prefiro trabalhar do que escutar Slayer, cara. Certeza que quem escuta Slayer é quem faz teoria de conspiração, velho. Na moral. É, hoje em dia, cara, eu diria que eu preferia trabalhar do que ouvir Slayer, porque eu fui ouvir Slayer esses dias e... Tá foda, né? Puta que pariu. É, mano, não tá lá essas coisas. É, não é tão legal assim, mas... Mas é... Tinha uma teoria de 2011, acho, que foi criada por um... Eu não sei o que esse cara era, mas ele era um velho... Louco. Ele era um velho que falou assim, ah, não, galera... É, vai acabar o dia, vai acabar o mundo nesse dia aqui. E aí não acabou, como vocês podem ver, né? Aí o tanto que a gente tá fazendo tipo, podcast. É, e aí passou um tempo. E aí em 2011 ele falou, não, galera, desculpa aí, eu tinha me enganado aqui nessa porra. Outro cara que não é muito bom de matemática, que foi falar do fim do mundo, e falou, não, me enganei, o cálculo aqui vai ser nesse dia aqui. E o legal, que é uma coisa muito legal. Esse velho, não é só que ele é um velho que errou o cálculo da teoria do fim do mundo pra falar pros seguidores dele. Não, além de tudo, ele era um velho que teve, acho que, 2 tumores cerebrais e tinha passado por uma operação pra tirar um e aí, mano, é o símbolo da não confia nesse cara, tá ligado? Caralho. Daí você vê que na real esse cara era Jesus, tá ligado? E ele com os 2 tumores cerebrais não lembrava que era e por isso que ele falou que ia voltar e não voltava. E teve um outro em 2014, acho que foi no finzinho de 2014, que foi bem coberto, graças a Deus, porque essa bosta aí. É, disseram que um cometa ia passar. É clássico, né? Um cometa ia passar perto da Terra, aí já chega. Ah, não, mas ele vai passar perto. Ele pra bater. Ele pra bater, né? É, mano. Não pode. Mano, cientista da NASA não pode falar, gente. Tá tendo uma estrela ali. Puta que pariu, vai bater a estrela, mano. Puta que pariu, fim do mundo. Vamos divulgar no Facebook. Vamos divulgar no Facebook, pode dizer, caralho. Vamos marcar no Facebook pra galera. Por favor, pessoa quer atenção. Save the date, né? É, save the date, fim do mundo. Pessoal quer atenção, mano. Eu acho que é, cara. Eu acho que assim, resumindo assim, pra encerrar mesmo, né? Eu acho que o pessoal quer, com todas essas teorias, tudo, cara, é atenção, sabe? É tipo, vem ver como eu consigo fazer uma fanfic legal. Nossa. Exatamente. Eu juro pra você, cara. Eu acho que é só isso, porque não é possível. O pessoal não pode ter, assim, tanta coisa... Não, só vai, saca? É, mano, os caras não tem mais o que fazer da vida, mas eu cheguei a falar a vocês que sobre a minha teoria do Batman. Qual a teoria do Batman? É, cara, tem uma teoria que eu fiz aqui, mano. Fiquei muito tempo sem fazer nada, então eu fiz a teoria do Batman. Mas depois eu conto. Beleza, então. Deixa pro episódio do Batman, né? É, então. É, deixa eu procurar o Kuro voltar pra vocês tretarem. Nossa, cara, precisa muito dessa treta. Pois é. Essa treta é necessária. Tudo bem, vamos acabar aqui. É, nós, os 4 conspiracionistas do Firecast, estivemos aqui e te falamos das piores teorias da conspiração, que na verdade é esse podcast aqui, não sei se vocês perceberam. Presta atenção. Eu não sei quem eu sou, cara. Pô, acho que roubaram meu cérebro enquanto isso. Eu estive aqui com os meus amigos John Boniker, o maior conspiracionista do mundo sobre Adolf Hitler. Como... O que você achou desse episódio, cara? Despeça-se do público. Então, galera, foi muito bom, foi divertido, foi assustador. Tudo pode ser verdade. Nunca deixem de acreditar. E eu queria que aproveitar esse momento para falar de uma última teoria, que existe um blog chamado Interestil, que dizem que ele é muito bom, mano. Dizem que esse mas blog é só teoria mesmo. É, só teoria. Mas é que quem tá ouvindo tem que ir lá olhar pra saber se é verdade ou não. Que é verdade, eu tava estudando sobre isso. E aparentemente tem 26 pessoas ouvindo, então 26 pessoas vão ter que entrar nesse blog. 26 pessoas não podem me decepcionar, hein? Exatamente. É um blog de entretenimento, de filmes, de séries, de HQs, de tudo que vocês possam imaginar. Mas menos de conteúdo ruim. Vão lá e saibam por si mesmos. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Ok, então, né? Depois desse jabá, muito disfarçado de teoria, vamos ver quem se despede agora. Peraí. Senhor Richard Gobb, cara. Despeça-se do público de Illuminati que está assistindo a gente. Bom, eu quero mais é que vocês vão tomar no cu, do caralho. Eu sou o criador do Allspark, que é isso aí, você tem que saber disso, mas só pra deixar aí, né, no ar. Mas é isso aí, falou aí, gente, foi da hora falar sobre essas porra aí, essas putaria de coisa aqui. Mano, coisa de louco, né? Mas tudo bem. É isso aí, falou. E passem o seu tempo que vocês têm pra caralho, né? Tá criando mais teorias de conspiração pra gente falar de novo. Pra tá ouvindo isso aqui tem que ter muito tempo de ouvir. Sim, realmente. Não, mas isso aqui você escuta no busão, indo pra casa e tal. Você não precisa escutar enquanto você tá fazendo alguma coisa importante. Fazendo mais teorias da conspiração. Também. E bom, agora vamos acabar com o podcast. Eu queria muito que o Boris se despedisse, mas infelizmente ele morreu faz 3 anos. Faz 3 anos que ele morreu, mas a gente pegou todos os áudios que ele já gravou com a gente, juntamos para fazer a parte dele nesse podcast. Exatamente. Então infelizmente é isso. Boris, você veio aqui além da tumba. Somos mediums agora. Boa noite, venha vindo ao podcast. Opa, pera, áudio errado. Ai, caralho. É, você vê que a gente não é nem bom nem ruim, só médium, né? Trunch. Que bosta. Ai, cara, bom, é com essa piada conspiracionista que acabamos com o podcast. E tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau, porra. Pronto, acabou. Finalmente, sequência.